que coisa, foi perturbado. Que nos perdoe por teu amor. Gravado que és a sã doutrina, por teu espírito consolado. Que nos sustenta, que nos ensina e que nos enche do teu amor. Se nós aqui não mais regressamos, certeza temos de ver na luz os santos.